que não segue. Quando Deus derrama fogo, não tem quem amaldiçoe. Se Deus abençoar o povo, não tem flecha de valente pra atingir crente de poder. Não há demônio atrevido, nunca vi Deus ser vencido, mas ele derrota o inimigo. Quando Deus abre o céu, é milagre, é só glória, é crente que chora, é terra que para, é vento que assola, sobre os quatro cantos espalhando a unção. É muralha que treme, é terra se abre, engole a muralha pro crente vencer. Se Deus determina, vem fogo de cima, é só glória e poder. Não há forte que resista, o impacto do céu se derrama, ele se rende pela presença de Deus. Crente seco vira fonte, jorra choro sem parar, porque se Deus decidir, quero ver homem teimoso para a glória resistir. Quando Deus abre o céu, é milagre, essa glória é crente que chora, é terra que para, é o vento que assopra sobre os quatro cantos espalhando a unção. É só glória e poder. Não há estrutura firme para não se abalar, pois os passos do Deus vivo faz tremer qualquer lugar. Não tem fechadura forte pra deter crente um dia. Deus tem chave para abrir, a unção vai destruir o cadeado.